Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 294. Eu sou Jairo Viana e só tenho a dizer que se você está feliz com o time, você está mal informado. Tudo que eu tenho a dizer é isso aí. Estão aqui comigo os culpados de sempre, com exceção de Lucas Deleucas, que deu um atestado, meteu aquele atestado maroto numa terça-feira. Mas, em compensação, vou passar a palavra a ele, nosso convidado, nosso parceiro aqui, Adolfo Parenzi. Dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Estar mais uma vez aí com vocês, esperando substituir o Lucas à altura aí. E vocês estão me convidando só em dia que a gente perde. Daqui a pouco eles vão achar que eu estou na mesma onda do Wallison e vão começar a me boicotar, entendeu? Tá duro, viu? Tá duro. Leva para o outro lado, a gente te convida, você vem e a gente ganha na próxima. Então, você na vereda sempre é quente, né? Vamos ver. Agora, a sua câmera aí já está parecendo que foi colocado no Atari, viu? A sua definição de câmera aí já está igual ao Atari. Uai, o que aconteceu? Ué, mas essa câmera é boa, rapaz. Pois Tá é. Ah, nós muito estamos vendo só fraquinha? que ela é boa. Ué, era pra ser, viu, senhor? Cheguei que tá Parece vendo, não. que alguém passou vaselina na câmera, de tão ruim. Essa câmera é HD, bicho. Eu vou ver se ela tá é suja. Pera aí, viu? Vamos aqui dar uma Ah, limpadinha. que baita HD, viu? Oh. Porra, essa merda é HD, pô. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. É, boa noite. Só umas coisas dessas pra gente ir, né? Porque o nosso time tá osso. Então aí, falar desse jogo horroroso, né? Que a gente teve ontem. Tá doido. Felipe tá fazendo, gente, para quem não tá acompanhando aí, o Deca Beats praticamente diário aí, um programinha mais curto, 10 minutos por aí, sobre assuntos variados. Tá muito show, recomendo muito que vocês acompanhem aí, quem não tá acompanhando. E por último, ele, o homem, a lenda, o mito, o dono das camisas de futebol, barra rock, Thales Maciel, dê seu boa noite e já é. Isso é propaganda? Nós somos pagos aí por essa companhia de cerveja aí para fazer propaganda? Boa noite. É, Igual o menino cerveja falou, Deca? chama Heineken. Cerveja chama Heineken. Você E está recebendo por fora patrocínio, é isso? É isso que está acontecendo? o dia que eu me sujeitar a ter que fazer propaganda aqui, bicho, bate na minha cara. Eu não sou vendido, não, neném. Aqui não. Aqui. Então, eu tô de férias, né, bebê? Tô de férias. Deixa eu beber, né? O sistema tá bruto. É, vamos lá, vamos falar sobre o jogo de ontem. É, até por isso, o nosso programa é hoje, terça-feira. O América não jogou durante a semana passada, e a rodada se encerrou ontem com o jogo do América, às 8 horas, dentro da Independência, contra o esporte todo desfigurado. É, com crise de salário, com brigas internas, com tudo de ruim está lá no esporte. O América com salário em dia, ambiente ótimo, igual eles adoram propagar, time da família, e o caceta quatro. É nessas horas que eu dou razão ao Jair Bala. Tem hora que tem que ter o vagabundo, cara, porque não dá. Sacou? Igual eu falei, o Sport estava na 17ª posição ou 18ª, sei lá, estava atrás da gente. A gente entrou na rodada fora da zona de rebaixamento, jogando dentro de casa, pegando um time totalmente desfigurado do Sport. E a gente entrou com Felipe Azevedo de camisa 10 e Juninho de outro meia e volante de marcação, Juninho Valoura. Você vê que assim, o Mancini teve uma semana para treinar. Parece que ele treinou, mas eu acho que ele não entendeu as funções de cada jogador. Entramos novamente com três zagueiros. Um dos três zagueiros é o menino Zé Vitor, que o pessoal fala que não é dos melhores, mas ele tem algumas qualidades que eu agrado. Ele é o zagueiro da dividida, ele não é o zagueiro do passe, ele é o zagueiro da dividida. Entramos com o Baumerman, o Zé Vitor e Ricardo Silva, na lateral platinado, Alan Ruschel, É uma piada o Alan Ruschel de lateral esquerdo do América numa Série A, é uma piada de mau gosto, ninguém consegue rir. Mesmo ele tentando fazer a gente rir, platinando o cabelo e tudo, ele não consegue. É, na outra lateral, o Eduardo, que é esforçado, ele tem... Você vê que ele tem alguma técnica e tudo, mas realmente assim, ele não consegue cruzar uma bola boa dentro da área e a gente jogando com o centroavante, que é o Fabrício Daniel. É, no meio, o Juninho Valoura, 5, de volante, primeiro volante, o cara que tem o passe, hoje que tem o melhor passe do América, é o nosso primeiro volante de marcação. Mais adiantado, nós temos o Juninho, que é uma piada o Juninho tá em campo na Série A. Não dá para entender, tem algum segredo aí que a gente, uma hora a gente vai entender. É, eu tô apreensivo, eu sim, independente do que acontecer com o América, se ele vai para A, se ele vai continuar na A, se ele vai ser rebaixado, independente disso. Eu não suporto mais o Juninho no América. O Juninho tem que sair. Será que 2022 vai ter Juninho? Eu não sei. É um negócio meio doido. E lá na frente, a estreia oficial do Fabrício Daniel, e Carlos Alberto de um lado e Felipe Azevedo de armador, de camisa 10. É, como eu falei, o time do Sport é muito ruim. Muito ruim. Mas o América conseguiu ser pior. O América dominou o Sport, mas um domínio inofensivo. O América teve a bola, mas no primeiro tempo quem fez as melhores defesas foi o Cavicchioli. Então alguma coisa está errada aí. O Zé Vitor ainda é menino, acho que ele foi jogado numa fogueira e para mim ele está dando conta do recado. Mas mesmo assim, como é menino, está aprendendo, ele fez uma jogada lá e quase que entregou um gol pro Sport. Virou o segundo tempo, aí a gente já começou a ver o dedo do Mancini. Um dedo podre. Ontem foi um dedo podre. Porque ele me tira o Carlos Alberto. O único jogador lúcido na frente, ele tira o Carlos Alberto. Ele tirou o Eduardo também, porque parece que o Eduardo sentiu e colocou o Diego Ferreira. Aí fudeu. Aí nós, a gente já não tinha lateral esquerda nenhuma, agora a gente também não tinha lateral direita nenhuma. Aí assim, a gente continuou dominando, mas sem efetividade nenhuma. A única chance clara que a gente teve foi com o Felipe Azevedo, que chutou para fora. Depois, mais pro finalzinho, entra Toscano. Alguém no grupão, que eu não me lembro quem que era o nosso grupão do WhatsApp. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, pessoal, comenta aí nas nossas redes sociais e tudo, que a gente manda o link, ou a gente conversa para entrar no grupo. Fez um comentário muito legal. O Toscano entrou de calça jeans molhada. Puta que pariu, o cara não conseguia correr, cara. Sacou? Toscano deu entrevista falando que queria jogar uma Série A. Pronto, jogou. Já fez uns 6 jogos. Jogou. Chega. Né? Eu presto o Toscano pra alguém, eu ponho o Toscano pra treinar em separado, ou deixo o Toscano treinando, mas não coloca mais o Toscano pra jogar na Série A, cara. Não dá. É um cara que parece assim, parece que ele é aquele cara sênior jogando no meio de menino. Um negócio bizonho, bizarro. Aí no final do jogo, para variar, mais um zagueiro nosso comete uma cagada do caralho. O Baumer mandou uma de Anderson, a bola no pé dele, em vez dele isolar ou fazer qualquer coisa, menos tocar para o adversário. O Baumer tocou para o adversário. O adversário, o Sport veio. Esse mesmo Baumer foi driblado facilmente. E o cara bateu, sem culpa nenhuma do Cavicchioli. Para mim, o Cavicchioli ainda. É uma das gratas surpresas dessa Série A do América, se é que se pode dizer isso. Uma Série A doída, uma Série A sofrida, que a gente tinha uma esperança gigante de ficar ali numa Sul-Americana, quem sabe, mas a gente, mais importante, a gente ficar na Série A e a gente vê isso aí escorrendo pelos dedos. Sinceramente, não vou dizer que eu joguei a toalha, mas se tivesse público em campo, eu já estaria igual nesses anos anteriores. Daqui para frente, para mim, é tudo festa. Mas como eu não estou em campo, eu não posso ir ao estádio, não tem como eu fazer festa. Então eu vou ter que xingar por aqui. Só isso. Foi isso, essa tragédia de uma segunda-feira, 8 horas da noite. É isso aí. Eu queria lembrar que nós perdemos para um time com 6 reservas, né? 6 reservas, um zagueiro, inclusive, improvisado de lateral, 4 meses de salário atrasado, 15 processos trabalhistas, vivendo de doação de torcedor. Esse é o time para o qual nós perdemos, gente. Ô, Jales, antes dos meninos falar, para nossa sorte, o Felipe tá mudo, então eu posso falar. E o Adolfo Minecraft, o Adolfo tá parecendo aqueles Minecraft. Quem tem um jogo pequeno, joga Minecraft, sabe? Melhorou, Minecraft não, pô? Eu já troquei a configuração da câmera aqueles bichinhos quadrados, que é feio pra caralho, que os meninos gostam, que a porra, eu não entendo como é que menino gosta de Felipe Neto, Lucas Neto e Minecraft. Eu não entendo isso na minha cabeça de jeito nenhum. Graças a Deus, o menino agora tá assistindo Ben 10. Ben 10 pelo menos é colorido e bonito. Legal, Ben 10 é legal. Você tá rindo? Você tá Descobrimos, rindo? Eu passar isso tudo. descobrimos recentemente que Ben 10 bebe. Ben 10 é legal. É isso. Continue já. Eu já esqueci o que eu ia falar. Empolguei. Ah, o que eu, além de tudo, o nosso chute a gol mais perigoso foi na cobrança de escanteio. Que o Juninho Valor topou com gol olímpico, né? Foi a única chance de mais perigo. Assim, a única coisa que fez o goleiro desse teve que se deslocar muito para fazer uma defesa. De resto. Ô, Jair, só um minutinho, Jair. Se você não tivesse feito o comentário, Adolfo não estava nem aí. Agora ele está na preocupação com essa câmera, toda hora ele limpa esse negócio. Adolfo, comenta aí, meu filho. O que você pensa? Como é que foi seu jogo de ontem aí? Como é que você viveu essa derrota aí, meu cara? É, tô vendo aqui, tô Minecraft mesmo. Mas aqui, ô gente, assim, é difícil falar desse time, viu? E dá raiva demais na gente, sabe? A gente vê umas coisas, você vê, o esporte veio fazer o jogo dele tranquilamente. Eles vieram, ficaram chutando de fora da área, com perigo, coisa que a gente não faz, né? Eles viram que, ó, não vai render nada esse América mesmo. Botaram três atacantes para o final do jogo. E voltaram a pressionar. Ainda fizeram um gol de fora da área numa bobagem nossa, né? Assim, é difícil entender mesmo. O jogo que você não consegue ganhar dos caras que estão disputando diretamente com você, né? Com uma semana de treino, tentar fazer os ajustes necessários. Fica muito complicado. O time fica jogando com esse 3-5-2, só que no 5 ali. No 5 não tem ninguém que arma. O que que aconteceu? Ficou o Juninho Valoura, de novo, um pouquinho mais, né? Ao invés de marcar, quando ele sobe um pouco, ele consegue dar um passe melhor. Mas fora isso, nós não temos passe para atacante, nós não temos infiltração. Minto, para não ser injusto, teve uma lá, de uma bola que entrou pro Felipe Azevedo, ele virou e chutou para fora, né? Mas fora isso, quem arma nosso ataque são nossos zagueiros. Eles ficam lá fazendo lançamento longo, cruzando bola, virando o jogo com lançamento de 30 metros. Que é a marca Aí registrada fica. de time ruim, né? Exatamente, não tem meio campo, consegue jogar. Então é muito, muito difícil, muito complicado isso aí. Sabe assim, estava brincando aí no grupão, aí, né, do WhatsApp. A gente não consegue nem saber qual zagueiro tirar, porque cada dia é um que erra, cada dia é um que entrega um passe, cada dia é um que faz um pênalti. Cada dia... Você não consegue nem escolher quem vai tirar, porque não adianta, né? Hoje foi mais uma entregada assim. O Balber foi meio inocente ali naquele lance, né, cara? Assim, não dá para falar que o cara é inocente, o cara já é marmanjo de futebol, né? Tá Mas estava tentando dar uma fazendo uma boa tocada de partida, né, primeiro. Adolfo? E estava fazendo Tava uma boa partida, razoável cara. até. Tava razoável, o melhor dos três ali, talvez, né? O Ele foi esquema tentar já. tocar uma bola de primeira no meio de campo. E aí, o quê? Deu pro cara lá do esporte, o Mocelin. Ele veio sozinho, sozinho. Ele marcou de longe, no olho, né? Tomou um drible de longe, que é a famosa cantada, né? Dou uma cavadinha para dentro, corto para dentro para chutar. Ficou olhando de longe, bicho. É nisso, né? Assim, é muito difícil. O jogo foi muito, muito, foi bom para o esporte, ruim para a gente. Um jogo muito truncado, sem muita criatividade. Então a gente perde nisso aí, né? Um esporte fechadinho, jogando bem, certinho, num 4-3-3 lá, que para mim eu acho que não sei se a gente devia voltar para isso aí. Sabe, com os quatro defensores marcando e tal, mas assim, o jogo foi muito, muito, muito. Não, ontem eu estava discutindo, né, se tinha sido o jogo mais feio, né? Mas acho que o do Cuiabá foi pior do que o de ontem. Mas assim, muito complicado, muito ruim. Fica mesmo desanimador, assim, sabe, ver que Você acha que, quando você acha que vai, ele dá um passo para trás de novo, né? Será que se a gente, se a gente oferecer 3 milhões, o Ceará vende o Messias de volta para a gente? Vende, né? Ah, meu maior pontuador. Meu maior pontuador no Gastola foi o Messias. Pois é, será que se a gente oferecer 50% de lucro para eles, eles vendem para a gente de volta? Não, né? Ou seja, é só para pontuar o negócio de merda que nós fizemos de vender ele. Deixa eu dar uma de apresentador aqui e jogar uma questão aí para vocês. A nossa espinha dorsal ano passado, que foi muito bem na Série B e na Copa do Brasil, que foi extremamente elogiada, era Messias, Zé Ricardo e Ademir. Nenhum dos três está jogando mais. É. Nenhum dos três está jogando mais. E agora eu volto para vocês a pergunta. Veio alguém para o lugar de um dos três? Não. Bom, aliás, em tese, veio o Valora para o lugar do Zé Ricardo. Acontece que, como o Valora é o único que tem passo qualificado no meio de campo, ele tem que jogar mais à frente, não tão atrás. Exatamente. E digo mais, se o Zé Ricardo está em campo no lugar do Juninho ontem, dificilmente o Anderson erraria aquele passe, porque teria o Zé Ricardo lá perto dele, e eles, os zagueiros, quando tem o Zé Ricardo lá, eles dão a bola no Zé Ricardo e fica mais tranquilo para eles, né? Aí com o Juninho mais petado lá e o Valor nessa hora, no finalzinho, já tava também bem mais para frente para fazer um gol, aí foi o Anderson resolver ele mesmo ali e deu no que deu, né? É isso aí. Aí, boa questão. Gente, vou juntar duas questões em uma. Primeiro, Zé Ricardo fora, faz sentido para vocês? Segunda questão, Juninho Valora de primeiro volante e Juninho mais à frente. Será que é só nós que estamos vendo que isso não faz sentido nenhum? O que vocês acham disso? Olha, posso começar, Thales? Eu acho assim, o Zé Ricardo, ele caiu, ele vai lembrar, no final do ano passado ele sentiu uma lesão na coxa, ficou um tempão fora, aí ele voltou, não estava exatamente 100%, a temporada acabou, ele começou a temporada, sofreu outra lesão, ficou um tempo fora, voltou e não está no melhor futebol dele ainda, ele ainda está tentando pegar, voltando a forma dele do ano passado, por exemplo, e com o esquema de jogo mudou, acho que foi quem mais sentiu o esquema do Wagner Mancini. Ainda assim, é melhor ter ele ali do que ter o Juninho em campo. Porque o Juninho não acrescenta nada. Esse aí acrescenta 0,000 coisas. Eu tava igual, comentei, eu fiz uma análise de... Olha as estatísticas, né? Nós sofremos 12 dos 17 gols na Série A com o Juninho em campo. A gente fez 1 dos 9 gols que a gente marcou com o Juninho em campo. Que beleza. As dois. Aliás, são só dois. Tem um gol dele. Eu esqueci de contar esse. Então, assim, não é uma coisa assim muito positiva, né? Se a gente for pensar. E não tem nada justifica. E o Zé Ricardo, querendo ou não, ele se vai ficar mais atrás, você consegue pôr o Valora mais à frente. E o Valora, ele tem a qualidade de passe que precisa para poder assim, achar um passe mais qualificado ali. Para conseguir colocar o Carlos Alberto ali numa situação melhor, ou até mesmo o Fabrício Daniel, né? Que foi o que faltou ontem. Como o Valor tá mais atrás, quem tava tentando achar esse passe era o Juninho, era o Felipe Azevedo, era às vezes um lateral quando chegava lá, ou um zagueiro, que como eles tinham mais espaço, né, na progressão, eles tentavam achar esse passe, o que é mais difícil para eles. Por faltar um pouco mais de qualidade. Gente, pelo amor de Deus, alguém me explica por quê? Que você mantém o Felipe Azevedo no time e tira o Carlos Alberto precisando de ganhar. Isso o Carlos Alberto jogando bem. O Carlos Alberto estava mal no primeiro tempo. Você pode falar assim, o Carlos Alberto perdeu o jogado, não sei o quê, mas o problema estava tendo. Era o cara que estava tentando. Aí você tira o Carlos Alberto, que a gente falou da questão da espinha dorsal, talvez o Carlos Alberto é o que mais se assemelha ali com o Ademir na questão de jogada individual ali para tentar alguma coisa. E você tira ele. Eu queria que alguém explicasse para mim por quê, e explicasse baseado em algum estudo, alguma lógica. Tem que ter alguma lógica para o Juninho ser titular com todos os treinadores que passam no América e para o Felipe Azevedo estar jogando uma Série A de titular esse ano, igual ele está jogando. Só para lembrar para a galera, o Felipe Azevedo, ano passado, a gente emprestou ele para um time de São Paulo ele não conseguiu ser titular nesse time de São Paulo, que estava disputando o Campeonato Paulista. No Água Santa. Água Santa, cara. O cara não conseguiu ser titular no Água Santa, ia titular numa Série A. Pai, o Toscano que... também não foi titular nem no Campeonato Paulista ano passado, quando a gente emprestou ele, nem na Série B. E tá virando opção. E ele, a entrada do Toscano, tirar o Carlos Alberto, a gente já não tinha mais centroavante no banco de reservas. Não tinha mais uma opção de centroavante. O mais próximo seria o Isaac, que consegue jogar improvisado centroavante. Aí o Isaac tava no banco. Mas ele não tava no banco, não. Ah, então acabou, então não tinha ninguém. Aí você começa com o Carlos Alberto, é o cara que tá lá. E você decide tirar ele assim, sem ele sentir nada, você perde. E aí você vai colocando, depois aí o time precisa fazer alguma coisa, você vai colocar o quê? Marcelo Toscano. Não vai resolver. Então... A montagem de elenco tá tão errada, gente. O Lohan tá aí até hoje. O Lohan nem, já fez 5 partidas pelo América. O Lohan vai completar 2 anos de América. Ele não fez 5 partidas pelo América. Ele não fez um gol pelo América. Num time sem centroavante, ele consegue não ir pro banco. Ele não consegue ir pro banco, cara. É, isso aí é muito errado, cara. Essa formação tá toda errada. Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente. Você quer comentar isso aí? Antes do Minecraft falar, já, eu fiquei satisfeito agora. Tem comentários? A gente tá disputando a audiência com a Hora do Bisonho, o jogo do Boca Juniors, o jogo do Remo, e não tem... Os verdadeiros americanos estão aí presentes, estão aí acompanhando a gente. Adolfo, o que você pensa dessa confusão no meio de campo aí? Na verdade, eu não ouvi quase nada, porque a minha internet caiu aqui, vocês devem ter visto que eu travei algumas vezes aí. O problema é na minha internet, não é na câmera não, viu, gente? Tá ruim aqui o sinal. Mas assim, eu peguei a parte final aí, realmente não dá para entender por que volta Juninho, né? E volta numa posição avançada de novo, ao invés de colar ele lá atrás. Ah, você quer ficar aí? Então joga aqui atrás. Você vai ficar marcando, não sai daqui não. Porque ele até tem um pulmãozinho para correr para lá. Fica correndo lá para frente e voltando, ele desgasta rápido. Né? Toscano não dá para explicar realmente a entrada dele ontem. Né? Não, assim, só posso entender como pura falta de opção. Né? De não ter alguém mais para pôr. E, na verdade, assim, eu até improvisaria qualquer outra coisa ali. Porque não, você vai colocar jogador do momento... Minicret, ele tinha o Giovani ainda. Ele não entrou com o Giovani. Muito, muito melhor do que pelo menos corre, né? É ruim também, mas corre, né? Então, assim, é complicado. Nós não temos um meio-campo que esteja organizado, porque quando a gente acha que tem algum jogador, ele está numa posição que está equivocada, né? O Juninho Valura para trás, Juninho para frente, né? O Zé Ricardo não entrou mais, né? Então, assim, acho que ele é um jogador que ainda dá para jogar no América, o Zé Ricardo, né? Não sei por que precisava ter saído. O Sabino, para ontem estava machucado, não tinha como entrar. E nós não temos armador. Né? Continuamos sem armador. Nazário também não entra mais. Porque pelo menos me parece que ele ainda corre um pouco mais do que o Marcelo Toscano. Mas não dá para entender, sabe assim? Ou o Mancini chegou e falou: olha, esses caras não jogam comigo. E não está conseguindo colocar, e realmente não está dando para entender a formação do meio-campo. Continuamos sem armador, continuamos contratando aí alguns jogadores aí numa barca mais recente aí, que a gente também não sabe se vai dar certo, e continuamos sem um armador, sem um jogador que consiga... eu brinquei no grupo uns dias atrás aí, era melhor trazer o Elvis de volta, o Elvis está jogando pelo menos mais ou menos. Ou então contratar um desses caras, sabe esses donos do time? Aqueles que metem ferro na gente quando vai jogar no interior aí, aquele camisa 10 do time do interior que joga sozinho, que ele que faz tudo, a bola passa nele em todas as jogadas, nós não temos nada a fazer. Melhor contratar um cara desse, que já não tem dinheiro para trazer um relativamente decente, né? Esse outro com nome difícil que chegou aí hoje, eu não sei o que ele é. Ele é atacante, ele é meio de campo, nunca ouvi. Tô ouvindo só piadinha dele com dupla sertaneja, não tô conseguindo entender. Onde que esse cara joga? O nome escrito, nem sei o nome dele. Não, Adolfo, na verdade, Crigo era vocalista Crigo. De Exalta Samba. Nada de dupla sertaneja. Não, então, desculpa, eu não, realmente não conhecia nenhum nem outro. Mas é isso, né? Outra coisa maluca, cara. Outra coisa maluca. Como é que você me traz um cara de 20 anos com contrato até o final do ano só? A gente virou a base dos outros agora? Exatamente. Na verdade, o que o Felipe falou, e a gestão de elenco está péssima, né? Nós estamos ficando com um monte de jogador aí agarrado. O elenco nós já está com quanto? 45? 42 agora. E gente que não joga, é Lohan que não joga. O Ian Sassi pelo menos entrou aí no último jogo e deu azar de machucar, apareceu até. Esse aí realmente a gente nem sabe como é que ele é no América. Não sei, não viu ele jogar direito. Né? O que veio com ele, como é que chamou o outro lá? Luiz Fernando, esse aí tá fazendo o que aí? Né? Luiz Fernando. Arrastando o móvel pra lá. Olha, assim, o Krieger, pelo complicado. Menos, aqui nas categorias de base do Red Bull, ele metia gol. Então, assim, a única diferença é essa. Pelo menos gol ele fez em alguma vez na vida, né? Aí esse deixa cara resolve meter gol no América. E aí, contrato até o fim do ano? Eu tô só colocando aqui uma questão. Não, por essa lógica aí, Jara, é melhor você subir o Goldson. O Goldson foi gol na base. Eu ia falar isso aí. Pelo menos é nosso, né? Sim, mas se ele for, vamos pôr assim, o Goldson não teve nenhuma chance. E outra coisa, ontem é outro jogo que não dá para entender porque que ele não foi pro banco. Só se ele realmente, a constatação é de que ele não tá pronto ainda para jogar no profissional, porque a gente foi sem atacante no banco, não tinha um atacante para jogar, para entrar. Se precisasse, se o Carlos Alberto machuca ali, se acontece igual o Rio Amar, o Carlos Alberto ou o Fabrício Daniel tem uma lesão ali no 10 minutos, não tinha outro atacante para colocar. Ia ser chuchar o Felipe Azevedo para o ataque, igual fizeram no segundo tempo, e colocar ali um meio de campo, sem uma competência minimamente boa para poder fazer gol. Então, assim, o Mancini ou foi pensando que esse time titular dele ia meter uns três, ia ficar tranquilo, ele podia recuar, ou não tinha plano B. E a gente sentiu a falta desse plano B ontem, né? Então, tá precisando de atacante? Tá. A vantagem desse em relação aos outros é que, pelo menos, assim, o Léo Passos não fazia gol nem na base. O Krieger, pelo menos na base, fazia gol, né? Então, é o único ponto, assim, né? Mas vamos ver, né? Não é o ideal. Não dá pra liberar uns caras desses, não? Léo Passos, Lohan, Luiz Fernando. Leva o Toscano junto. Libera, deixa. Vai com Deus, meu filho, né? Otário é só a gente mesmo. Agora, para você trazer um Fabrício Daniel igual a gente trouxe, era melhor trazer o Rubão. Deve ser até mais barato um Rubão. O Rubão e o Fabrício Daniel, até o momento, para mim é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Um cara grandão, meio desgonçado. Mas eu gostei do jogo dele ontem, particularmente. Eu também. Ele teve duas chances de cabeça, perdeu as duas. Não, cara, mas assim, teve. Não, mas ele participa ali, mais. Ele participa mais, ele sai um pouco da área ali, aí, na redondeza, não sai demais. Em comparação com a turma que estava jogando ultimamente, eu achei ele melhor. A diferença dele, ele assim como o Rodolfo, não é um centroavante. A diferença é que, ao contrário do Rodolfo, ele sabe fingir que ele é um centroavante. Se falar que ele tem que jogar ali, ele chegou para cabecear, só que ele não é exatamente, ele não é o Ribamar. Se fosse o Ribamar, ele tinha ganho os cabeceios, não sei se ia fazer o gol, mas tinha cabeceado a bola, pelo menos. Porque é a dele, né? Não era do Fabrício Daniel, mas pelo menos ele faz a função, ele tá na área, ele chega a criar alguma coisinha. Vide que conseguir é um pouco mais ágil, dribla um pouco mais, é mais arisco. Vamos ver vamos esperar as regras dos cinco jogos, né, do Sérgio Tavares, né, pra ver. E por falar nisso, dia de segunda-feira tem rodízio de hambúrguer no bairro, o que é? Porque o Rodolfo nem no banco tava, cara. Mas ele tá machucado, não tá, não? Ele tá machucado. Aí você vê. Lembra quando você machucou a panturrilha ano passado? A gente, quando você ganha. O Adolfo tá aí. Quando a gente vai ganhando mais peso, a musculatura sofre pra fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, né? Muito me admira ele ter demorado mais de um ano pra romper um músculo ali, fazendo um esforço de mexer aquela massa toda, né? Mas não tenha dúvida. Tem muito mais massa pra levantar, pra mover. Deixa eu ler os comentários aqui. Joaquim Botinha está aqui falando: sinceramente não entendo como um treinador insiste em jogadores que não acrescentam nada. Quando para mudar uma parte dele coloca Toscano, é melhor voltar com a Lê Léo Passos. Ô Joaquim, queria discordar, mas tá difícil, viu? Não discordo. Eu não discordo. Eu preferi o Ale entrando ontem. Do que com certeza cara, absoluta. Certeza absoluta. Verdade. O Ale pelo menos passa melhor, né? Ah, é. Zé Alves Aguiar, salve decadentes, Itabira vos abraça. Depois dessas palhaçadas de todos e mais, diretoria, nós torcedores e mídias do América vamos falar de quê? Para justificar as cagadas desses mercenários que recebem, mas não jogam e não dão resultado. Geraldo Gomes está aqui falando. Tô triste, Mancini muito fraco. Tô tentando entender qual estilo de jogo é dele até hoje. Eu fui contra a vida do Felipe Conceição. Tô convicto que ele faria um grande trabalho no América. Ele ia jogar com as linhas altas esperando o contra-ataque. Talvez a gente estaria numa posição muito melhor. Com certeza, agora falhou. Fora Mancini, já antes seja tarde. O Ronaldo Leles Magalhães está aqui. Estou completamente desanimado com o América nessa Série A. Mesmo os erros de temporadas passadas. Sinceramente, só um milagre nos livros do rebaixamento esse ano. Mas, Bruno Alves Valverde... Ô, Jário, rapidinho. Oi. Só pegar um gancho aí no que Geraldo falou. Já é a terceira derrota do Mancini, né, cara? Já é a terceira derrota. É. Já é a terceira derrota. Nós vamos esperar fazer igual o Adilson Batista? Ou nós vamos dar outra chacoalhada? E professor Pardal igualzinho, né? Igualzinho, então assim. Professor Pardal igualzinho. É cedo para falar em fora Mancini? É. Cara. Mas é necessário pensar nisso? Sim. Tem que se pensar nisso. O meu problema. Uma derrota pro Grêmio na próxima rodada, nós estamos muito fodidos. O meu problema com o Fora Mancini a essa altura do campeonato é que ele esconde os erros principais. Então pode vir o Guardiola que não resolve. Se não atacar a fonte do problema, formação de elenco. É isso aí. Ó, DM, Departamento Médico, que é igual Caverna do Dragão. Tá? Essa turma machucando, tem alguma coisa errada com preparação física, não sei, não tem lógica, gente. Nós estamos com o DM lotado. Mas aí, lógica. Isso aí, a culpa principal foi de não dar pré-temporada pros caras. Temporada passada esfolou a galera no final do ano, aí esfolou mesmo, que foi uma maratona de jogo desgramada, aí você pega os caras, vai dar férias, aí você faz um planejamento. Aí chega o Lisca e fala assim, não, esses caras são ruins, eu quero o time titular. Aí volta o time titular, reduz as férias de todo mundo, não, Felipe, os caras já pegaram jogando. Não, mas então, mas vamos olhar no DM. No DM tem um monte de gente que nem aqui tava. Marlon, Rodolfo agora, Luiz Fernando, Sabino, Ian Sassi, quem mais tá machucado? Tem mais gente. Ribamar. Esses caras nem fizeram pré-temporada, assim, mas, nem aqui tava. Desses então, aí que você falou, Jair, um que jogou ano passado foi o Rodolfo. Foi o Rodolfo. Então, mas assim... Tem uma diferença. O Marlon foi uma lesão de joelho, né? Aí é mais cai na fatalidade, né? Sim. Jogando futebol, acaba acontecendo. Muito embora, esse tipo de coisa na medicina moderna é identificável. Se você contratou um jogador... Você tem que ter um perfil do cara, velho. Já, nós contratamos dois machucados. Essa é a minha crítica. Entendeu? Eu acho que a gente... Soltou o cabo. Eita. Agora, o que aconteceu? Nessa aí, eu coloco o Marlon como uma fatalidade. Okay. Porque tomou uma pancada no joelho. Gol do Boca. O Luiz Fernando. Aí, esse não dá pra entender. Foi um negócio que, tipo assim, pra trazer o Ian Sassi, tem que trazer um cara machucado no empresário pra tratar aqui. Esse não vai dar pra entender. Nem se sabe. Aí nem divulga a lesão que ele tinha. Só sabe que ele veio tratar da lesão. Pô, aparentemente o cara veio com uma perna a menos. Então tá esperando crescer uma perna nova. Não é possível, porque tá demorando o ano inteiro, né? O Alabucho caiu de um avião e começou a jogar em menos tempo que esses caras. Os outros, tá, eu coloco assim, tanto o Ian Sassi, o Ribamar, não sei exatamente se ele estava no Vasco ano passado, creio ou não, eles também tiveram a pré-temporada curta, né? Porque eles já chegaram para treinar, metodologia ali, o Ribamar não era titular, Vasco era aqueles argentinos lá, que eu não lembro. Mas é que é só, você tá treinando, né? Aí... É uma carga diferente, né? Mas tem que ver como é que é a carga de treino que o pessoal tinha. E aí estouraram aqui, né? E aí a gente trocou a preparação física inteira. Alguma coisa tem, só não divulgaram por quê, né? Mas trocaram o coordenador e o principal preparador físico. Não falaram bem por quê, mas demitiram eles e trouxeram dois novos, né? E aí acho que é ótimo. Pouquinho. No meio do campeonato é uma hora muito boa de fazer isso mesmo, né? E as lesões, o Ademir estourou a coxa, o Zé Ricardo também estourou, foi musculação. O Ademir tá no DM, gente. Ademir já tá na transição, já. Tá na transição. E o Marlon voltou já aos treinos hoje, também parece, né? O pessoal colocou lá no grupo. Cara, é assustador. Então, a minha preocupação com o Fora Mancini é fazer igual fizeram com o Lisca. Joga nas costas do Lisca um monte de problema que é mais profundo. E aí eu aproveito, mas aí eu vou fazer a minha crítica ao Mancini. A minha crítica ao Mancini é o que eu tenho falado. Ele jogou a água do banho do menino junto com o menino fora. O time do Lisca, gente, o próprio Lisca deu um diagnóstico. O time do Lisca estava correto. Faltava moral e confiança para trocar as peças. Mas era aquilo ali, cara. Para mim, no meu entender, o time do América, nós jogamos há 3 anos daquele jeito, o time do América é aquilo. O problema é que tinha nele que não estava rendendo. E ele não teve coragem, não teve colhão, sei lá, para tirar quem ele quis. Quem ele viu que ele precisava tirar. Por que que o cara chega e desfaz tudo? A troco de quê? Pelo menos o cara tirou as peças, né? Ok, mas assim, a gente elogiou aqui nos programas passados que ele estava fazendo um rodízio, estava conhecendo a turma, botando para jogar. Ótimo, concordo, é isso mesmo. Mas tem um limite aí do que você tem que manter também, cara. Do que você precisa... Você está no meio de um campeonato, você está na 10ª rodada do campeonato. Você vai decidir jogar de outro jeito? Sem treinar? Cara... Não vai, cara. Os caras tiveram uma semana de treino. Vocês viram jogada ensaiada bem feita? Eu não vi. Vocês viram transição de bola com qualidade? Eu não vi. Então, sabe? E agora acho que tão cedo a gente não tem uma semana cheia de novo. Agora tem essa semana. Eu acho que... Vamos ter duas semanas. Duas semanas cheias e depois acabou. Sabe? Então... a minha crítica ao Mancini é: ele chegou e quis mudar de um jeito tão radical sem treinar. E deu no que deu, cara. Talvez tenha sido isso, mudou um pouco demais. Né? A minha crítica maior é que ele inicialmente, uma coisa que a gente elogiou, ele arrancou o Juninho do time titular e meio que deu certo no começo, né? O problema foi que ele voltou com o Juninho. E aí, negócio... Isso é culpa do Cauã. Cauã tá falando no ouvido dele que o Juninho é craque. Não faz sentido. A questão é, ele mudou. Vão esperar ver se ele realmente vai mudar de vez, né? E aí, vamos supor, ele chega à conclusão que não dá pra jogar com o Juninho ali. E vão tentar jogar com outra peça. Eu acho que o Isaac, se não é pra voltar com o Zé Ricardo, eu coloco o Isaac, então. Que é um meio campo, mas vai ser ofensivo ali. E aí, você quer o valor lá atrás? Beleza. Muito embora eu acho que lá atrás ele tem um pouco. Ele não é tão rápido também para ser esse volante que vai ficar ali mais na sobra. Então ele tem mais dificuldade nisso. Por isso, quando ele meio que não consegue pegar os caras. Mas ainda que eu vou o passe dele é mais com uma qualidade, né? Primeiro volante para mim, nós só temos dois no elenco: Zé Ricardo e Sabino. Só dá para escolher um dos dois. Na minha opinião, para primeiro volante. Não tem conversa. Primeiro volante é destruir, é não deixar a bola chegar. E para mim só tem dois: Zé Ricardo e Sabino. O resto tudo é improviso, no meu entender. Tá? Então, a escolha. Só aproveitando, Jair. O Ramon, ele é segundo volante? Ele é segundo volante. É. Segundo volante, ele também chega bem à frente, assim, ele ia bastante. Então, para mim, a posição. Ele ainda tá no América? Pois é, a posição de primeiro volante, a gente está fazendo esse programa aqui há quanto tempo, e para mim não tem dúvida nenhuma, não estou dizendo que o Zé Ricardo é craque, não é isso, mas do elenco atual, para mim não há dúvida, ou é Zé Ricardo ou é Sabino, não tem outro primeiro volante, você pode ter sua preferência por um ou por outro, mas primeiro volante é um desses dois. Agora, dali para frente, você pode mudar o time. Aí são outras escolhas. Ramon, Valora, entendeu? Agora, a escolha que para mim não faz sentido em nenhuma posição no meio atualmente é o Juninho. O Juninho não defende com qualidade, não ataca com qualidade. Ele faz um cerca Lourenço danado. Não consegue nem matar um contra-ataque, um nada. Então, sabe, não faz um passo com qualidade, não desarma. Poxa, ele tem velocidade, mas e aí? Sabe, para mim, no meu entender, o Mancini não está seguindo as obviedades do elenco. Tem umas coisas no elenco que são óbvias. Entendeu? Ah, vamos jogar com três zagueiros? Vamos. Não, então tá bom. Então quais são os três melhores zagueiros que nós temos? Nós chegamos à conclusão que é um rodízio aí de ruindade. Mas quais são os três melhores? Então é Ricardo Silva, Lucas Cal e Anderson. Ou Ricardo Silva, Bauerman e não sei, e Zé Vitor. Beleza. Agora, não dá é para ficar essa invenção de moda. Alan Ruschel. Ô, gente, dá pra ficar na Série A com Alan Ruschel de lateral? Não dá, cara. Não dá. Não dá. Improvisa um lá na direita que vai ser melhor do que o Alan Ruschel. Sabe? E olha que ele não tem feito jogos ruins, tá? Mas nem também bons, não... né? Nem bons. Não, mas nem bons. Mas é um jogo ok. Jogo ok. Jogo ok não deixa a gente na Série A, gente. Sabe como é que é? Ah. A diferença é essa. Você jogar com três zagueiros, você não ter um lateral que consegue cruzar, tem uma coisa errada nessa porra, né, bicho? Não faz sentido. Pois é, cara. É o que eu concordo com isso. Né? Faz sentido. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Bruno Valverde está aqui falando. Pior é saber que com esse elenco poderíamos jogar melhor, estar três posições acima. Acho que a gente poderia sim. O Paulo Braga, boa noite. Esse Zé Vitor é uma grata surpresa. Faz até boas inversões de jogada. Fabrício Daniel também mostrou muita vontade, mas ainda é muito pouco. Deixa eu ler mais alguns aqui. O Júlio Oliveira. Perdemos para um concorrente direto. Em crise, dentro de casa. É isso mesmo. Essa situação. O Cristiano Bisotto. Boa noite. Uma semana cheia para treinar e coloca essa formação para zagueiro armar o jogo? Se fosse outro time, ia ser balaio, que toda hora era uma entregada. É isso aí. O Alisson Fernandes, lá do canal Sodeca, está aí falando. Ó, Juninho voltou e o time piorou. Coincidência? Acho que todo mundo chegou à conclusão que não, né? Que não é coincidência, não. O Bruno está falando aqui que Juninho e Felipe Azevedo ia jogar com dois a menos. O Antônio Assis está falando que o Bauerman é muito lento, não tem raça. O Bauerman, com um zagueiro bom, ia bem do lado. Diz que lá no Ceará tem um que foi baratinho. Será que a gente não consegue comprar de novo, não? Eu topo. O Murilo está aqui. Não sei, mas o time está tomando muito pouco cartão. Um time que luta em campo, no mínimo, uns quatro saem amarelados do jogo. É, nosso time pede desculpa, né? Quando faz falta. Desculpa aí, viu, gente? O Zé Ronaldo Pereira Júnior, volta Bill. Tá aí lembrando do Bill. Felipe Reis, Lohan apareceu em apenas um jogo que estávamos perdendo e não fez nada demais. Porém, será que ele é ruim? A ponte não ser nem reserva, com Azevedo sendo improvisado de centroavante, por que trazer, então, parça do Lisca? É a função dele, é parça do Lisca. Quando o Lisca... Mas aí, tá... aí você tá tudo maluco já, porque mais parça do Lisca do que o Alan Ruschel não existe, né, cara? Bom, o Lisca podia levar essas desgramas tudo pro Vasco. Duvido que esses caras fazem isso lá. E o Matheus Labossieri, concordo, Zé Ricardo e Sabino são primeiros volantes. Utilizaria os dois como time no time titular. Bom, esses foram os comentários. Gente, e deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Ataque. Eu achei que ontem quem fez um jogo muito ruim foi o Gustavo, hein? Nossa, eu achei chinelinho do caralho. Chinelinho do cacete. Tá se achando a Maradona. Dá pra entender a última batata. Ele fica à vontade de jogar. Pois é, cara. Assim... O Mancini na entrevista chamou de futebol burocrático e eu acho que ele ontem, para mim, foi o mais representativo desse tal futebol burocrático aí que o Mancini falou. Até porque, já completando o que você falou, é o cara que você espera alguma coisa, né? Menino, Sim. Mostrou o futebol. Então, o cara que você acha que ele vai entrar ali vai mudar o jogo. E ele entrou com a calça molhada também. Pois é, cara. Ah, então isso... teve que chamar atenção. Ele pia, não dava aquela. Perdia a bola, não dava aquele primeiro combate. Direto você só escutava o auxiliar lá do Mancini gritando pra ele apertar os caras, pra ir até o fundo. Pra... Era o cara que mais foi chamar a atenção depois que entrou em campo. É. Eu gostei do jogo do Carlos Alberto. Achei que fez um bom jogo, né? Na verdade, Jara, a gente, desculpa, a gente gosta de jogadores que mostrem alguma coisa, alguma vontade, né, cara? Sim. O cara mostrou alguma vontade. É, será que essa má vontade aí era isso que estava tirando o Gustavo do jogo? Possivelmente, né? O empresário dele não é necessariamente lá muito... amigável, né? Não é bem quisto lá na América, pelo visto, né? Pelas treta dele, né? Então. Pois é, e aí vem uma coisa interessante. Vocês já repararam o tanto que o povo adora colocar bastidores para justificar a ruindade de jogador? No América? Ah, porque o cara tá fazendo uma vontade. Ah, porque o cara tá não sei o quê. Ah, porque o cara. Parece que o mundo é contra o América. Vocês têm essa impressão, assim? Porque pensa bem. Digo Messias, né, meu Jair? Não, então. Eu digo Messias, cara. Não, pois é, mas vamos conversar. Vamos, papo sério. É interesse do Gustavo jogar mal? 6 meses agora que ele tem de contrato com o América? Não sei. Não sei. Não sei. Não é, cara. Não sei. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se esse menino já está assinado com outro time. Será que ele vai pôr dividido pelo América? Ô Thales, o que Gustavo mostrou para ter assinado, bem assinado com algum time? Eu não sei a influência desse empresário dele. Tem empresário aí que coloca cada perna de pau para jogar aí? Então, não sei. Eu acho, cara, que, mas então, na verdade, só vendo nesse raciocínio aqui, gente, vamos pensar. O América jogando uma Série A é a oportunidade para um monte de negro que nunca jogaria uma Série A aparecer, ou não? Faça a conta. Gustavo, Carlos Alberto, Ademir, Rodolfo, Alê, esses caras. Só um detalhe, jogo ao vivo ontem pro Brasil inteiro, viu? Jogo ao vivo ontem pro Brasil inteiro. Isso, então, esses caras seriam titular em algum time do Brasil? Que não fosse América? Série A? Série A? Não. Não seria. Não. Então, burro é o jogador que não entendeu que é o burro. Talvez no Juventude, na Chapecoense, talvez. Mas é. Talvez. Né? Então, que não... Pois é, só que se esse cara, por exemplo, se o Alê fosse pro Juventude hoje, ele viraria titular? Não. O Chico é reserva lá. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Aí o cara tá aqui, porque o meu empresário falou pra eu ficar no chinelinho. Porque você é burro. Não. Você tem que jogar uma Série A em alto nível, que aí você... Jogador inteligente, já. Não, mas ele é pago pra alguém ser inteligente pra ele. Mas não. A questão que eu acho que pode ser problema é a gestão de carreira. Isso acontece muito com o jogador de base, que meio que perde o tamanho dele. O Mateuzinho foi um exemplo muito grande disso. O Mateuzinho já com... Nem só o Mateuzinho, teve o outro volante, não sei se foi o Chinho, se foi o Caleb, tipo, uns jogadores desses assim na base, o cara começa, assina um contrato um pouco melhor, o cara começa a se achar, já quer comprar carrão, já quer não sei o quê, já quer viver a vida, aquela vida mais glamourosa assim, de jogador, esquece de focar um pouco ali. Ele tá para renovar, o empresário engrossando, o empresário, não, você tem futebol pra caralho, você pode estar com não sei quem, já tô com proposta aqui, não sei o que lá, aí o cara vai, meio que vai na cabeça ali e perde o foco. Quando você perde o foco, dá nisso, você tem que estar jogador de futebol, ou até de alto rendimento, qualquer que seja. Se você não tá focado ali para fazer, você não vai conseguir render. Na década de 90, você conseguia pegar os caras ainda sem foco, que tinha muita habilidade, conseguia render, mas no futebol de hoje... Já não dá, não é mais igual era antes. Então, assim, mas aí eu entendo o cara não entrar numa dividida ou algo assim, seja lá. Mas não mostrar futebol? É, porque eu falo assim, aí nessa. Acho que faltando o foco dele, meio esse de vislumbre, você acaba entrando achando que você vai resolver, você vai conseguir dar um passo um pouco mais difícil, não sei o quê, e aí não rende. E acho que o problema não é que ele não tá querendo mostrar futebol. É como ele não tá focado, quando ele entra, ele não consegue mostrar o futebol dele. Eu acho que é mais nesse sentido. Pois é, cara. Se for assim, quem tá gerindo o elenco dentro do América tem que identificar esses caras, velho. Tem que identificar. Sabe? É. Tem que... Decessar. Identifica alguma coisa? Cara, é assustador, bicho. Quem gera equipe sabe disso. Você consegue ver o cara que não tá querendo. Entendeu? Que não tá e se querendo. Você tá vendo que o cara não tá querendo, ou você vai nele, né? Ou você conversa com ele. É, seu companheiro. Filho. Como é que é? Entendeu? E tem jogador que acredita, né? No empresário dele, né? Acredita que é craque, né? Cara, é por isso que eu falo. Os caras bons mesmo, tipo um Richardson da vida, é outra conversa. O cara chega e joga. Sabe como é que é? E aí, quando o cara chega e joga, ele vai longe. Entendeu? Porque o cara vai na humildade dele lá, joga a bola dele e as coisas acontecem pra ele, as coisas viram pra ele. Agora, esses caras, bicho, não... Sabe? Estão perdidos. Tá muito cedo. Isso, tá muito... isso tem... Desculpa, vai. Fala, Minecraft. Vai. Fala, Minecraft. Eu melhorei. Não, agora tá bom. Melhorou. Inclusive, tô melhor que o Thales agora, assistindo aqui a câmera. Mas aqui, brincadeiras à parte. É, perdi até o fim da meada aqui, o caramba. O que eu tava falando? Eu tô aqui pronto pra falar. O Thales não cara... podia ser Minecraft, porque Minecraft é todo quadradinho, o Thales é todo redondinho. Agora vai aí, Thales, que eu esqueci. Sim, depois eu te mostro dois redondinhos. Ui, quero não, obrigado. Mas ainda sobre essa questão de jogador novo e tal, que entra, um cara que tá que começou mais ou menos e que tá chamando a responsabilidade, não tá. Porque assim, uma coisa é o cara que joga, Gustavinho matou a pau no Campeonato Mineiro. Beleza, aí chega na Série A, o cara some do jogo. O Carlos Alberto é tão contrário. O Carlos Alberto no Campeonato Mineiro, eu queria matar ele. Todo jogo ele entrava, não sei, ele não entrava bem. E na Série A, bicho, tô achando que o Ademir não vai fazer essa falta toda, não, que eu tava imaginando que poderia fazer. Não só ele, mas o Cauê também vai saber lá o que ele teve, né? Porque é outro que machucou, ninguém fala o que ele teve, só sabe que ele tá fora por causa de alguma lesão aí. Também foi bem, né? Então, acho que os dois suprem o Ademir sem muito problema. Depois de minha crise de azul, eu lembrei, viu? Você vai entrar no assunto Judas alguma hora ou não? Porque hoje é dia do amigo, hein? Então, a gente pode falar disso. Tá pintando aí esse papo do Ademir se transferindo pra cachorrada, né? É. Ó, eu vou ser sincero com vocês, na real, pagando aí uns 2 milhãozinhos, a gente bota ele vestido com aquele pano de chão listrado lá na porta do CT da cachorrada. Eu, por mim... Tá. Ó. E não pagando. O Atlético resolve não pagar. O Atlético contratou o Ademir. Mas o Atlético quer o Ademir só pro ano que vem, vamos supor Beleza, isso. Beleza, foda-se, quer renovar, ué? Tudo bem, você vai confiar no Ademir nesses 6 meses que faltam? Pelo histórico do Ademir, não jamais esquecendo o que ele fez no hotel, ou seja, não é um cara... Sacou? É, não sei. Sacou onde eu quero o meu raciocínio, onde é que eu tô querendo chegar? Entendi. Se ele já tá eu acho assinado, que o negócio do hotel. O negócio do hotel é meio complicado, porque a gente nunca sabe direito o que, que é, né? Que o próprio Lisca depois estava falando mais ou menos que queria deixar ele de fora, para evitar aí, porque até resolver a questão de negociação. Aí depois a gente viu também falar que o América não quis os valores, né? Então, assim, é complicado falar. É o Judas mesmo, e daí, mas assim, a verdade verdadeira já não sabe direitinho. Eu, pelo menos, não sei, tio, que vai juntando aí, que ao longo do tempo vai aparecendo. O que eu acho é que, se já tá vendido e beleza, mas vai ter que jogar, tem que cobrar do cara, é o tal do profissionalismo, que todo mundo reclama no futebol aí, né, cara? Pô, filho, você vai ter que jogar. Vai ter que jogar bem. E no pipoca, não, porque senão nós te suspendemos, nós te multamos, tem que ter alguma coisa nesse sentido. Né? O cara não pode... tratar o emprego futebol, jogador futebol, como um diferente de outros empregos, que é o que todo mundo vai, glamoriza aí, né? A imprensa adora glamorizar isso. O jogador tem que estar feliz. Se ele não está feliz, ele não vai render. Ele tem que ser feliz o cacete, pô. Ele assina um contrato, ganha uma grana, ele tem que jogar bola. Então, assim, tem que pôr o Ademir para jogar? Tem que pôr ele para jogar. E se enrolar, multa o cara, descumprimento de contrato, sabe? Também esse negócio é muita frescuragem, tanto de um lado quanto do outro. Eu só me lembrar o que eu ia falar naquela crise de ausência que eu tive, o meu Alzheimer rondando aqui. É o seguinte, esse negócio dos jovens que começam a ficar mascaradinho, começam a querer sair, empresa, é o tal do negócio que eu já falei da outra vez, é a tal da visibilidade, da atratividade do América. Assim, o cara não pode dar dois relances de bom futebol, duas jogadinhas boas, que o empresário já quer tirar fora. Às vezes, não enxergam ainda que o América possa ser uma vitrine boa, que foi uma daquelas perguntas que se fizeram no início aí. Mas será que o América não é uma vitrine? Eu acho que eles acham que não, que os empresários acham que o América não é uma boa vitrine. Que ele desponta um pouquinho o suficiente para poder ser vendido para algum outro clube, que aí sim ele vai enxergar a possibilidade de uma venda até para o mercado estrangeiro. Eu acho que é muito isso que rola. Então os caras ficam, se iludem com o que os empresários falam, que o cara é um craque, que você tem, olha, você tem que sair daqui, você tem que ir para outro lugar, e a gente começa a perder realmente aí alguns jogadores, né? E nessa possibilidade de, eu já vou sair, não, o empresário está olhando, mas mesmo assim, concordo que é uma burrice total, igual o Thales falou, pô, é uma burrice. É aí que o cara se vende mais rápido até então, né? E o Ademir, tomara que... Eu, por mim, já ia embora. Se ele quer ir embora, que ele fosse embora. Se a gente conseguisse uma graninha nele aí, ajudava aí a dispensar mais um, ver se trazia mais um cara melhorzinho para jogar. E logo, né? Enquanto ainda tem jogador de Série A que não jogou 7 jogos, que eu acho que agora já está ficando cada vez mais escasso, né? Com certeza. Até para trazer alguma outra coisa aí. É o tal da conversa do argentino aí que estava vindo, né? Que morreu já a conversa também. Bora para a Bale Colatina? Sempre é. Bora para a Bale Colatina? Bora. Ainda só rapidinho já, ainda sobre o Ademir. O Ademir, vamos pôr que o Ademir ganha 80 mil no América. Não ganha. Ganha bem menos. Tudo, não? Não, menos. Bem acho que é 70. Bem... Falaram 70, não, Ademir? Até onde eu sei, bem menos. 50. Que seja 50. Que seja 20. Tá. 20. 20 vezes 6 é 120 mil, não? Vamos desperdiçar esse dinheiro? Nós podemos desperdiçar esse dinheiro? Não, mas vamos. Eles não reclamam de contas o tempo inteiro, que o América é não sei o quê. Nós estamos dispensando patrocínio, ué. Nós temos dinheiro, você não quer saber, não? Esse nosso presidente dispensou patrocínio. Tretas, né? É. Bom, esse aí é foda, cara. Esse é enrolado. Esse é bem enrolado. Para quem não sabe do que eu estou falando, essa semana nós tivemos uma confusão aí com o pessoal da Boozer, que é uma espécie de Uber de um ônibus aí, e aí tem a ver com a atuação política da Alencar na Assembleia, e ao mesmo tempo eles soltaram na imprensa que não patrocinar, que o América se recusou a receber o patrocínio, mas o marketing do América pontuou que não houve proposta, e o Alencar mandou um áudio falando que teve proposta sim, propondo de comprar o voto dele. Então, essa é a confusão, ninguém sabe direitinho quem que é o bonito dessa história aí, provavelmente ninguém é, mas é uma história engraçada, no final das contas, quem ficou sem patrocínio foi o América. Patrocinaram o Atlético Cruzeiro, tá? Só para ficar a dica aí. Vamos votar para a bala? Bala da galera, nós colocamos aí, ó, como opções. Foi eleito Adilson Ropeiro com 50,8%, que afinal de contas o número não descolou, o patrocínio não descolou, todas as camisas estavam impecáveis, inclusive a foto do vestiário pré-jogo estava impecável, parabéns. Seguido de ninguém com 31%, Jori com 9,8%, que não jogou, e Zé Ricardo, que estava machucado. Mas eles foram. Não, o Zé Ricardo estava em banco. Não, o Zé Ricardo tava no banco. Não, tá no banco. O Zé Ricardo tá no banco. Tava no banco, tava no banco, é verdade. Então, as opções aí, que foram as únicas opções que nós encontramos. A Dilson ganhou como bala. Thales, seu voto. Cara, eu vou votar em ninguém. Mas eu só queria um detalhe sobre a questão do roupeiro que a gente levantou. Alguém comentou numa das redes sociais aí, não sei se foi YouTube, enfim. O cara comentou o seguinte, achei interessante. O América tem uma das camisas mais bonitas do mundo. As tonalidades verde e preta ficam sensacionais. E já é a segunda vez que a gente vai para uma Série A que a gente caga a camisa verde e preta. Normal. A primeira foi em 2016 e agora desse ano, cara. É um negócio impressionante, bicho. A chance da gente mostrar para todo mundo que a gente tem uma camisa maravilhosa, a gente mete essa da Volta. Ela é horrível. É ninguém. Passa para frente. O Paulo Lasmar costuma chamar essa camisa de camisa fundo de caixão, que é esse verde escurão aí. Ele é um dos que mais fala com. Horrorosa, cara. Horrorosa. Horrorosa. Então o que é seu bala ninguém? Ninguém. Seu bala ninguém. Faz uma camisa. Nossa, a torcida do América não dá 10 mil. Um cara do América, um torcedor, desenha uma camisa melhor que essas aí, gente. Meu Deus. Fato. Essa branca, que é esse escudo ridículo dessa branca aí? Esse trem vazio, sem nada. Porra, você sai na rua, os caras não conhecem a porra da camisa do América. Caralho, senhor. Eu tô mentindo? Tô não, cara, filho. A camisa tô vazada, ela é bonita se ela tiver outro detalhe. O escudo vazado merece outros detalhes para acompanhar. Para uma camisa 3, para uma camisa 4, para uma camisa 5, para uma camisa 10. Goleiro, camisa de goleiro, goleiro do ano passado. A puta que o pariu. Menos para camisa 1 e camisa 2, cara. tem essas questões mesmo. Felipe, seu voto. Vou voltar no Adilson Ropeiro, que fez mais uma vez um brilhante trabalho ali na organização do vestiário, né? E foi a única coisa boa no jogo, assim. Adolfo. Como eu não sabia que eu ia participar do programa, eu votei na votação da internet lá, eu votei no Adilson Ropeiro. Mas aqui no programa, para representar melhor e falar assim mais, eu gosto de votar realmente em quem jogou, para escolher ali um melhorzinho, pelo menos para incentivar. Né? Nós tivemos umas atuações razoáveis ontem, do boas até, né? Eu acho que o Cavicchioli ajudou a segurar a onda um pouquinho também, né? A gente já podia ter tomado um gol no começo. O Valoura também não foi horrível, foi um jogo, foi o mais lúcido, né? E o menino novo lá demonstrando muita vontade lá, o Fabrício, como dizem. Fabrício Manuel, né? Fabrício Manuel. O Fabrício Daniel. Então, assim, eu vou votar no Valoura, apesar de não estar na lista original ali. Eu acho que ele foi bem ontem. Melhor do América para falar alguma coisa. Pelo menos tentou um gol olímpico. Verdade. Eu vou votar no Cavicchioli. Se não fosse duas grandes defesas que ele fez, era 3-0, sem sombra de dúvida. Fez duas grandes defesas ali. Está sendo uma grata surpresa esse ano. Não esperava que ele fizesse uma Série A boa como ele está fazendo. Mas ganhou Adilson Ropeiro como bala do jogo. Viu, Thais? Vamos tentar descobrir o Instagram do Adilson para dar uma moral para ele. O Colatina da galera. Esse aqui faltou foi espaço, viu? Ia ter muito. Eleito aí Wagner Mancini com 67,7, seguido de Bauerman com 12,9, provavelmente aí pelo passe maravilhoso que ele deu pro Sport, seguido de Felipe Azevedo com 11,3 e Juninho com 8,1. Eu vou começar, para mim não tem outro não, Mancini cagou o time, a escalação titular é uma bosta, as mexidas foram pior ainda, então para mim não tem jeito não, Mancini. Thales. Cara, eu sou velho e rabugento, eu guardo rancor, eu não esqueço de um meme que um rapaz fez no Twitter, que o nosso cérebro de decadente era Pititiquinho e o cérebro do Juninho era gigante. Então meu voto de Colatina hoje vai para esse rapaz aí, que entende de futebol igual entende de rugby. bosta nenhuma. Tá certo. Felipe. Wagner Mancini. A escalação foi errada pelo Juninho e pelo Felipe Azevedo. E as substituições foram ainda mais erradas do que a escalação, porque elas mantiveram esses dois para tirar quem vinha rendendo. Então... Caprichada a cagada. E você, Adolfo? É, nesse caso, eu vou votar no mesmo que eu votei no Twitter. Eu votei no Bauerman, porque está ficando difícil ficar tomando golzinho de passe errado aos 40 e tantos. Né? Foi aos 40 aí, né? Mas a gente está sempre tomando um gol no final de jogo, né? Isso reflete também várias coisas, né? Como um time mais de média de idade mais alta, né? De ontem estava com 29,9 aí de média de idade, né? Mas mesmo assim foi um erro que não pode acontecer num jogo complicado como esse, em final de jogo, me dá uma entregada de passe daquela. Então eu voto no Bauer, mano. Isso aí. Eleito então. É, Wagner Mancini aí, né, com 3 votos, Colatina da partida. Nosso próximo jogo, então, sábado contra o Grêmio, né? O que vocês estão pensando para esse jogo aí? Eu tô cagando de medo, porque a porra do Grêmio, tem um menino lá no, na esquerda, na direita deles, que era da bicharada, fazia gol na gente todo o jogo. Então eu tô cagando de medo para esse jogo. Eu esqueci o nome do menino. E aí mesmo, tem um ex-cruzeiro lá. Ele só faz gol no América, que é a merda. Ele corta pra dentro, gol. Corta pra dentro, gol. Então, ele deve ter na carreira 10 gols. 11 no América. Então, sábado, com medo. 5 horas da tarde. Eu queria acreditar que vem uma vitória. Mas, se a gente jogar com o Juninho e Felipe Azevedo, eu acho muito difícil vir uma vitória. Que pese que o Grêmio tá numa fase horrível... A nossa também não é boa, né? Então. Fato. Diego Souza, bicho. Diego Souza, no meio dos nossos zagueiros. Diego Souza é negro, macaco velho. Meu Deus do céu. Alan Ruxa jogando. Imaginou que beleza? Para mim vai ser 8 ou 80. Ou nós vamos surpreender, ou nós vamos tomar uma traulitada daquelas. De perder o rumo de casa. Eu queria ser igual o Brunão, falar que a gente vai ganhar, mas eu vou ser igual o Andrezinho. Nós não vamos ganhar. Nós temos esportes especializados hoje, Thales? Temos sim. É? mete bronca aí nessa porra aí. Não, a vinheta é só pro Lucas, pra você não tem vinheta não, é? A vinheta também não? Tem não. Ah não, demorou. Esportes demorou. Especializados com Thales. Entendi. É melhor ficar sem vinheta. Tá. Então, cara, no futebol feminino a gente conseguiu a pataquada de ficar acho que foi em segundo ou terceiro lugar no sub-17 e os caras comemorar. Então, assim, a gente já começa errado da base. A gente comemora ficar em segundo ou terceiro lugar. Pra mim isso aí é coisa de derrotado. Mas falaram que o trabalho tá bom. Nas meninas, a gente foi eliminado pela cachorrada. Então a gente tá fora aí, a gente não subiu pro A1. A gente continua no A2. O vôlei tá parado. O futebol de salão também, essa semana não teve jogo. Se não me engano, a gente tem jogo amanhã. Contra quem eu não sei. Mas é isso, esportes especializados é isso aí. Talvez a gente tenha um jogo, não sei com quem. Pode ser que sim, mas talvez não. Teve só uma notícia aí que o nosso coordenador de base, gerente de base, sei lá, um monte de nome que esse povo arruma para os caras que trabalham, ele foi nomeado para um negócio, para um cargo na CBF. Particularmente, isso é a opinião do Thales, nada a ver com decadentes ou não. Eu não agrado esse cara, essa pessoa dele não me agrada, assim, não o conheço pessoalmente, mas o cara que passou lá na cachorrada e tal, você olha pro cara, eu não agrado. Não agrado e boa. Não deixou bom nome lá, né? Então pra mim não é um cara... Enfim. Teve isso, cara, durante a semana aí da base, é isso. O cara agora é alguma coisa lá na CBF. Como se isso mudasse o quilo do peixe pra gente. O América tem uns negócios de prestar homenagem para umas bobagens dessas. O cara foi promovido, não sei o que, na CBF. Ah, vamos fazer uma postagem com o cara. Aí um babaca igual o Thales aqui, que paga sócio-torcedor lá todo mês, que se foda, né? É, e foda-se também. Vida que segue. Isso aí. Então, próximo jogo, no sábado, às 5 horas. E Decadentes, domingo, às 20 horas, de volta ao horário normal, né? Já que teremos jogo aí para comentar. Grande abraço a todos e até domingo. Até mais. Peraí. Pausa. Se o América ganhar do Grêmio, eu não participo do programa, ok? Por quê? Quem vai participar é Adolfo, no meu lugar, fechou? Já tá metendo um atestado antecipado, já? Como é que é isso? Não, porque ele reclamou que ele só participa nas derrotas. É o lance do pé frio. Eu não reclamei de... Não, mas eu não reclamo de participar hoje, nem em derrotas, né? De jeito nenhum. Eu só não quero que eu fique com a fama do Olson, entendeu? Fechou. Mas, ó, se você participar hoje e a gente ganhar sábado, quer dizer que você é pé quente. Não, pois você deu essa explicação e eu tô confiando nisso aí, né? É isso aí, vai rolar. Que seja isso aí. Então tá bom, moçada. Boa semana a todos, grande abraço. Valeu, bom abraço para todos, obrigado. Valeu. Hein?